Bom, pessoal, hoje a gente celebra o batismo do Senhor, mas eu queria, principalmente eu gosto nos domingos, quando a gente para e lê a Bíblia, cada um lê um pedaço e a gente tem esse tempo junto, é um dia mais calmo, é um dia que convida a gente a parar e refletir. A gente tem as atividades normais aqui, né? Tem que alimentar os animais, tem que fazer alguns curativos, tem que preparar o almoço, mas tem algumas coisas que a gente faz, mas a gente tem um tempo maior para pensar. E o convite de parar de manhã e ver as escrituras é para que a gente possa realmente orientar esse pensar do dia. E a pergunta que eu queria lançar em cima dos textos é: se o batismo é um símbolo de arrependimento, é um símbolo que se faz de alguém que tem uma vida, desiste desse modo de viver, se lava, né, ritualmente, tendo aquela tradição judaica de estar limpo, e é um sinal de arrependimento, por que Jesus se batizou se ele não teria do que se arrepender? E nesse ponto eu queria linkar isso com o Natal, que essa é a última celebração do período de Natal. O batismo do Senhor, que a gente celebra hoje, né, encerra o ciclo que a gente chama ciclo de Natal, que começou 4 semanas antes do Natal, com o primeiro domingo de Advento. E a gente veio nessa preparação, queria lembrar vocês, a gente veio nessa preparação, aí a gente tem o dia de Natal, aí a gente reflete sobre o Natal, aí a gente tem a Epifania, que é reconhecer esse criança que nasceu do Natal como o Senhor, e a gente termina o ciclo de Natal com o batismo, porque é exatamente a partir do batismo que Jesus vai começar outro ciclo na sua vida, né? Então a gente faz esse ponte, né? Esse é o fim do período de Natal. Amanhã a nossa cor litúrgica muda, né? De branco hoje, encerrando o período de Natal, para amanhã verde. A gente tem um período comum, um período de crescer. Em cima do que a gente poderia crescer e poderia usar isso para o longo desse tempo que a gente vai ter aí até o Carnaval? Por que Jesus foi batizado se ele não tinha do que se arrepender? No Natal a gente vê cumprida a profecia dado ao profeta Isaías, de que o nome do Messias seria Emmanuel, Deus conosco. E Jesus é de uma extrema delicadeza, e isso pode modelar, inclusive, as nossas relações entre um e o outro. Jesus, quando, para ser o Deus conosco, ele se identifica com a gente. A palavra batismo vai aparecer na boca de Jesus em 2 outras ocasiões. Uma quando ele é confrontado por Tiago e João, que falam assim: ô Senhor, permite que a gente sente um à tua direita, outro à tua esquerda, que a gente esteja contigo. Ele faz uma resposta para eles: vocês gostariam de estar sentados comigo no trono? Vocês estão dispostos a passar pelo mesmo batismo que eu vou passar? Eles não sabiam do que ele estava falando. E ele fala: olha, eu tenho que enfrentar um batismo terrível. Batizóia, né? É imergir, é afundar, é mergulhar. E Jesus está se encaminhando, quando ele fala para esses dois e fala também para os seus discípulos sobre o batismo que ele tinha que enfrentar, que ele ia imergir numa experiência terrível de morte na cruz. E fala: olha, cara, você queria a glória do trono? Até é legítimo, ele não chama os caras e dá chama de Satanás, ser orgulhoso, hipócrita, não. Fala: não, tá bom. Só que para sentar lá, companheiro, a pergunta é se você está disposto a passar pelo mesmo batismo que eu passo. Porque esse lugar aí tem um caminho para chegar nele. E o caminho é o caminho da cruz. Para lembrar o que é a cruz é o processo final de alguém que se identificou não só conosco, sendo um de nós. Olha para essa mesa, ou olha para quem está ouvindo isso aqui no WhatsApp. Você tem um celular, você é bacana, você é culto, você é inteligente, você estudou, você é educado, sabe sentar na mesa. Eu lamento informar, Jesus não se identificou com você, não. Ele se identificou com os de nível mais baixo da sociedade da sua época. E quando ele foi condenado, ele não foi condenado à morte como o cidadão romano seria, decapitado. Ele não foi condenado à morte como um judeu poderia ser condenado, apedrejado. Ele foi condenado a uma categoria de pena capital destinada somente aos escravos, somente a quem não era. A cruz não era um negócio para qualquer um. Um cidadão romano não podia ser crucificado por lei. Um judeu normalmente não seria crucificado, a não ser que fosse um criminoso considerado a ralé mais ralé. A identificação de Jesus com a humanidade é todo o espectro da humanidade. Ele tem comportamento de classe média, ele tem uma carpintaria, ele tem uma casa em Cafarnaum, né? Ele tem amigos, ele vai no templo, ele vai na sinagoga, ele tem um funcionamento normal de um cidadão de classe média. E ele poderia parar a sua identificação aí e não se misturar com a ralé. Ele é um andarilho, ele se identifica aí também. Ele é um pastor, ele se identifica aí também. Mas ele vai descer até onde não dê mais para descer nessa identificação. Processo, que a gente viu que falei semana da kenosis, né, do esvaziamento de Jesus, é completo. O livro de Isaías tem um texto que dá uma dica para a gente. Né? O texto de Isaías diz assim, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Jesus falou, eu não vim, de pé um dois, irmão. Eu não vim para quebrar o caniço que já está quebrado, nem para espalhar a brasa que já está fumegando, ou seja, que já pegou a madeira, que já pegou e está virando cinza. Se algum de vocês aqui, algum dia, já passou por um processo de arrependimento, de ficar extremamente constrangido e triste com quem você é, não com o que você fez, se você se deu conta de quem você é, você sabe perfeitamente do que eu estou falando. Se você não passou por isso ainda, minha recomendação é que você entre numa jornada com Deus para que passe. Mas se você já passou por um período no qual você se dá conta de quem você é, da miséria humana que você é, da desgraça de falha que você é, e se arrependeu por isso, você está exatamente como um caniço quebrado, exatamente como uma brasa fumegante, aquela que já está ficando cinza do lado de fora. A pior coisa que pode acontecer com você neste momento é quando você entra em contato com pessoas que, para você e para si próprio, se mostram superiores, que mostram que são pessoas muito melhores do que você. A gente até tem essa sensação já, essa é a sensação do caniço quebrado, essa sensação da chama fumegante. Você olha para todo mundo ao seu redor e a sensação que você tem que todo mundo é melhor que você. Você é a pior coisa que Deus já fez. Essa é a sensação do arrependimento. Isso já é o caniço quebrado. Isso já é a chama que está fumegando. Daí, se nesse momento que você está mais quebrado que arroz de terceira, que você está mais para baixo que barriga de jacaré, que você está ficando mal, aí chega alguém altivo, perfeito, imaculado, aí você se sente pior ainda, aí você quer morrer. Esse é Jesus. Quando Jesus vem na tua direção, a delicadeza de Jesus está expressa nesse momento do batismo. Ali, pensa na cena, nessa cena que ele vai ser batizado por João. Todo mundo está vendo ele ser batizado, é um ato público que ele está fazendo. Tanto que as pessoas ouvem voz, veem sons, veem coisa, tal. Acontece um monte de coisa que você tinha gente lá. Quem estava ali com João? Quem tinha ido até João para ser batizado? João não ia na cidade buscar gente e falar, venham se batizar comigo amanhã às 13 horas. Não, vinham as pessoas até o Jordão para serem batizadas por João, não é o que a Bíblia diz? Quem já fez esse trajeto de ir lá onde está o profeta, já está indo quebrado, já está convicto da necessidade de se arrepender, já está querendo mudar de vida, já está num processo. Aí chega e aparece o super santo nisso. Pergunta, em que isso ajudaria o processo dessas pessoas? Jesus é absolutamente consciente e delicado com isso. Quando João chega, ele chega até João para ser batizado, ele entra na fila do batismo lá. Eu acho que assim, não é a mesma coisa nem de longe, mas eu fico pensando lá no Mujica, no posto de saúde. O Mujica, quando era presidente, precisou do médico, ele foi no posto de saúde, sentou na fila do posto de saúde. Você imagina que você chegar no posto de saúde, o presidente da República está sentado na fila, né? Primeiro você vai levar um tempo pensando se é o presidente da República mesmo, né? Será que é o Mujica? Ou o cara parecido com o Mujica? Será que é o Mujica? Mas o Mujica, por uma postura política dele, fazia isso. Jesus faz a mesma coisa. Ele entra na fila para ser batizado. Quando está de cara com João, João faz o óbvio, João sabe na frente de quem ele está. Ele fala assim, na boa, não dá para te batizar. Você sabe que não se aplica ao seu caso. Né? Ou poderia dizer o médico, o presidente, por que, que o senhor está aqui? Entrou na fila, que é isso? É só o senhor avisar que está indo, eu ia na sua casa ele atender. Normal. Aliás, nada demais, concorda? O médico sair de casa e atender o presidente da República na sua casa. Não está mostrando nenhuma deferência especial, normal, até por segurança. João fala, cara, não dá para te batizar. Jesus fala assim, deixa por agora, por enquanto assim. E se você olhar o texto, vamos voltar lá no texto de Mateus, você vai ver que é bem legal. Ele chega e fala assim, ó, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Essa frasezinha, e João concordou, pressupõe que isso não foi assim. Tá bom, sim, senhor. Concordou. Ou seja, teve uma resistência aí, cara. Falou assim, não, sim, não, sim. Ainda mais que os dois eram primos. Imagina eu e o Alexandre. Né? E aí o Alexandre chega assim, ô, cara! Tu vai querer que eu te batize aqui? Cara, me batize. Cara, de lá que você é burro, cara. Tô falando que é pra me batizar, pô. Batiza não. É primo, né? É o primo falando com o primo. Lógico que nenhum dos dois falou que nem eu, Alexandre, né? Mas, ou seja, teve uma conversa. E João concordou. Pra ter concordância, teve uma conversa, teve um diálogo, teve alguma... Pô, cara, tem que ser assim, sabe? E ele foi batizado. Jesus se identificou conosco no nosso arrependimento. A gente tem já muito claro que Jesus morreu por nós na cruz. Isso está muito claro para todo mundo, isso é muito fácil de aceitar, que Jesus morre por nós. O bonito do processo do batismo de Jesus é que Jesus se arrepende por nós também. Mesmo nós que temos dificuldade imensa de nos arrependermos, Ele se arrepende conosco e por nós. Primeira identificação, do começo ao fim do ministério público de Jesus, do batismo até a cruz, que é o ministério público de Jesus, e nos dois momentos ele está completamente identificado conosco e ele não chega para aquele bando de gente arrependida e manipulativamente mostra, cheguei eu, o sem pecado, ó, todo mundo que se batizou, obrigado João, fez um bom trabalho, te aguardo no céu, tá bom? Em breve você vai perder a cabeça por mim. Porque não, depois você vai entender. Ele não faz isso. Ele chega a entrar na fila, se batiza como um de nós, porque já tem um bando de gente arrependida ali, meu Deus. Para que essas pessoas precisam de um santo do lado delas? A única coisa que você precisa, e eu quero dar isso também como dica de quando você estiver conversando com alguém, todos vocês aqui nessa mesa, com exceção do Sandro, eu já tive conversas bem profundas com todos vocês. E vocês vão notar que é muito usual, e eu não fiz isso porque eu sou extraordinário, não aprendi com o meu Senhor. É muito usual quando eu estou conversando com um de vocês que eu conto uma história de um podre meu. Já notaram isso? Eu sempre conto. Ó, isso que você está fazendo, que você está falando, aconteceu comigo assim também. Ou eu fiz assim também. Eu sou igual a você também. Porque não ajuda em nada você encontrar alguém que diga para você, eu nunca fiz isso. Isso não te ajuda, isso bota você mais para baixo. Eu nunca fui igual a você, seu pecador. O único jeito de você real e efetivamente ajudar alguém é quando você fala, cara, eu sei o que você está sentindo porque eu já fiz isso. Eu já pequei como você, eu sou igual a você. Eu sou igual. Não se espalha a brasa que está fumegando, não se parte o caniço que já está quebrado. Isso está em Isaías. E é esse o motivo pelo qual Jesus, na sua extrema delicadeza, eu sou apaixonado pelo meu Senhor por isso, porque Ele é extremamente delicado. Ele sabe muito mais do que qualquer um de nós sabe sobre qualquer coisa. Mas sabe o quê? Ele faz o mesmo caminho, Ele se torna um bebê, Ele engatinha, Ele dá os primeiros passos, Ele fica do lado da mãe, Ele fica do lado do pai, Ele cresce, depois Ele assume a carpintaria. Sabe, Ele vai. Ele não precisava de nada disso. Ele seria tão salvador quanto qualquer outro salvador se Ele fosse tão extraordinário na sua aparição. E, de novo, quero voltar ao começo da semana para fechar esse assunto. A nossa teologia se constrói de baixo para cima. A gente chega, sim, a Jesus glorioso, a Deus Todo-Poderoso, a Deus onipresente, onipotente, onisciente. Mas a gente chega lá caminhando do bebê, pelo batismo, pela estrada, pelo caminho, pela fome. O texto de Atos é muito interessante, que o apóstolo fala: nós comemos e bebemos com Ele. Nós andamos com Ele. Nós estávamos junto com o cara, bicho. O cara não era um semideus aí, sabe, que não fazia cocô, que não fazia xixi, que não comia. Não, ele foi um de nós, a gente andava junto. Então, nesse dia do batismo do Senhor, que se lembre: Jesus se arrependeu conosco, Jesus se arrependeu por nós, Jesus se identificou conosco na nossa dor, no nosso sofrimento, e Ele fala: João, deixa por enquanto, João. Deixa por enquanto, João, que se cumpra toda a justiça. E Jesus não estava lá para quebrar quem já estava arrependido, quem já estava quebrado, quem já estava sofrendo, quem já sentia uma porcaria. Ele fala: olha, vamos começar a caminhar junto? Então tá, eu vou começar a caminhar com você, da porcaria que você é, eu me identifico com a porcaria que você é, e nós vamos caminhar junto a partir daqui. Não é legal esse Jesus? Não é fabuloso esse Jesus? Não é para ser adorado esse Jesus? Não é bondoso esse Jesus? Não é, sabe, como é que alguém pode não se entusiasmar com Jesus? E eu queria poder, sabe, aprender 0,01% do que esse meu Senhor faz, sabe? E você, prático, hoje, quando você for falar com alguém que está errado, você pode ser duro, cara. Mas duro, duro, duro, duro, quanto for necessário ser duro. Mas nunca tenha uma atitude que você não é igual. Nunca deixe de confessar ou deixe a pessoa imaginar que você não faz a mesma coisa. Porque qualquer pecado que te incomode, companheiro, ele te incomoda porque você é igual. Sabe por quê? Porque você conhece bem aquilo que está te incomodando. Você conhece bem aquilo ali. Nós somos todos, nada mais, nada menos do que iguais. Igualmente necessitando de arrependimento, igualmente necessitando do Senhor. E temos um Senhor bondoso que não só morre por nós como um Deus morreria. Jesus não morre na cruz como um Deus morreria. Jesus morre na cruz como um de nós morreria. Que essa seja a palavra que fique para a gente no seu batismo. Fomos batizados com Ele no batismo de arrependimento. Somos batizados na morte dEle, na cruz. Somos batizados com o Seu Espírito Santo. Só porque Ele decidiu isso, não porque você seja especial. Deus te abençoe muito nesse dia. Amém. Que desliga isso aqui. Nossa.